Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews. E aí, moçada, tudo bem? Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Super Programa-se. Hoje rola aqueles sucessos que você curte aqui na sua rádio web. Claro que você tá curtindo a sua rádio favorita. E claro que você tá curtindo só o musicão. E tem mais, hein, moçada? Participação da turminha em todo o Brasil. Você pode mandar ver aí através do nosso e-mail. programeasua@hotmail.com ou na página do nosso Facebook. .com/programa-se no ar, tá bom? Olá, aqui é o Nildo Tex e a partir agora a gente faz companhia pra você aí até umas horas com muita música, muita participação e a turminha interagindo com a gente aí em todo o Brasil. Vamos começar então, super pra cima aqui o nosso Super Programa-se. Primeira participação aqui no nosso primeiro bloco. Primeira, aliás, né? Eu vou fazer diferente, vou mandar um alô pra galera que tá curtindo a gente, tá indicando aqui as músicas. Então vamos nós então, Raíssa Maiara, de São João dos Patos, Piauí, pro qual a gente escolheu aí também, o Jackson Pernambuco, e também pra Raíssa, são duas Raíssas, só que essa última Raíssa aqui é de Landry Salles, também do Piauí, tá curtindo o nosso som. Vamos então com as músicas, Sambo, Sunday, Blonde, Sunday. Aí tem aí o som bacana com Cássio e Marcos, Tome Amor, Calvin Harris com Let's Go, e pra fechar legal tem Edson e Hudson, Só Penso em Você. Tá no ar, a partir agora o nosso Super. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Tonight, and we can be with one tonight.

mande logo esse castigo. Ela brigou comigo e não mais me quei eu. Tomara que ela é gosta dela, encha de pareba pra não dar pra outros homens o cantante era meu. Meu Deus, ela acabou comigo, mas eu tô com raiva de surdo. Por causa de umas vestagens tão besta, umas bobagens tão boba, você me largou e eu. Me deixou eu na solidão, sofrendo tão só quando você se escafedeu. Pois vai que a terra te comer, eu te vindo embora e pedi pra meu Deus excomunga esta mulher, e não mais me quer, mata ela pra eu. Meu Deus excomunga esta mulher, e não mais me quer, mata ela pra eu. Oh, meu Deus, mande logo aí de ripa um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue dengue, fique bem perrengue, que quebra a espinhela. Oh, meu Deus, mande logo esse castigo. Ela brigou comigo e não mais me quei eu. Tomara que a negócia dela encha de pareba pra não dar pra outros homens o cantante era meu. Mulher magoada, fé das unhas, sou. Quatro músicas do ouvinte, programe-se. I'm not afraid to

músicas do ouvinte. Programe-se. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me too, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of @hotmail.com. Estique o braço, esvague o outro, fiz um movimento com a mão na camisinha, na cintura. Estique o braço, esvague o outro, fiz um movimento. Vai! Esse é sucesso, repertório novo na Yara TV. Virando vitamina, esse som batendo forte, vai subir a adrenalina da galera, ei. Vem chegando, que a dança tá rolando, movimento é com a Nayara, cê clica, clima vai beber. Estica o braço, esvaga o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvaga o outro, faz um movimento. Ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar, ele tá afim, ela quer dançar, ela quer curtir. Ele tá afim de namorar, estica o braço, esvaga o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvaga o outro, faz um movimento. Estica o braço, esvaga o outro, faz um movimento com a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvaga o outro, faz um movimento. Virando vitamina, esse som batendo forte, vai subir a adrenalina da galera, ei. Vem chegando, que a dança tá rolando, o movimento é com a Nayara, azevedo, clima vai beber. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento, a mão na cabeça e na cintura. Estica o braço, esvague o outro, faz um movimento. Ele

Você está ouvindo o Programe-se. Beleza, então, galerinha, que peninha. Mas o nosso Programe-se vai ficando por aqui. Valeu demais a tua participação, tá bom? Um abraço, um cheiro e um beijo. E a gente se encontra, claro que a gente se encontra amanhã aqui neste mesmo horário. Abraço, hein, moçada? Tchau! Esse é o Programe-se. Programe-se.